Na manhã desta sexta-feira, dia 29, o Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar encontrou o corpo de um homem no rio Itajaiaçu. Segundo informações dos militares, o corpo foi visto boiando próximo à empresa Bung, no bairro Poço Grande. Conforme relata o sargento Vonei, do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar. Sobre a ocorrência de afogamento ocorrido no dia 26, por volta das 15 horas e 45 minutos, foi presenciado por várias testemunhas que avistaram duas pessoas que estavam tentando pegar uma bateira sem a permissão do dono. E ao ser surpreendido, ambos se lançaram no rio. Porém, um conseguiu atravessar o rio e outro não. Então o fato foi presenciado por várias testemunhas que viram uma das pessoas afundar na água por 3 vezes. Na terceira vez, ele não mais retornou. Foi comunicado ao Corpo de Bombeiros que de imediato foi informado o Arcanjo 03, que fez sobrevoo quase que instantaneamente, questão de 10, 15 minutos após o ocorrido, já estava sobrevoando o local. E uma embarcação nossa aqui do bombeiro também fez as buscas na parte superficial. Porém, no dia 26, nada foi conseguido, devido à água estava turva e assim por diante. Mas no dia 27, retornou duas equipes do Corpo de Bombeiros até o local, onde também foi feita as verificações, porém sem sucesso, com o uso de mergulhadores, também não foi localizado. No dia 28, foi feito também com embarcações, também não localizado. E hoje, na primeira hora que iniciou-se as buscas, iniciando ali na região do Poço Grande, mais ou menos próximo à empresa Bung Alimentos, o corpo foi avistado boiando próximo à margem do rio Itajaiaçu. Então a guarnição conseguiu com sucesso localizar esse corpo, que estava desaparecido, que até então ele está sem identificação, pois não foi queixado isso ainda, não foi dado o desaparecimento desse cidadão. Então foi recolhido esse corpo, foi conduzido até a margem do rio e foi entregue ao IGP. O IGP e IML ficaram responsável e a Polícia Civil para reconhecimento do corpo e encaminhamento para providências. Nós conversamos com o sargento Vonei, do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, nos falando sobre o corpo encontrado boiando no rio Itajaiaçu, próximo à empresa Bung, no bairro Poço Grande, nesta sexta-feira, dia 29 de novembro. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.